Delta 24, cleared for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Bom dia, 8-2, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, voa direto para o Serra Vitor 366. Delta 4 airborne at 47, departure 120.8, good day. 108, boa noite, obrigado. Aeroporto Real 024. Salvador, boa noite, Aeroporto Portugal 024 Heavy, crossing 1800 feet, climbing flight level 350, book a departure, depart transition. Aeroporto Portugal 024, radar contact from the clock, 72350, book a departure. Climb level 350, book a departure, Aeroporto Portugal 024. X398, autorizado RNAV, reporta para Santa Évita 366. X4, RNAV, 3398. 9044, desça para 2500 pés, ajuste no 016. Autorizado o procedimento RNAV, reposta passando 0366. 500 no 016, federal 375, ou 9044. Terra Victor 366, campo à vista, até 3398. 3398, chama a torre frequência 1118, decimal 95. 295, bom dia. Salvador, muito bom dia, até 3398, final 110. 3398, autorizado pouso, pistão na 0, 1110 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, até 3-3-3-3. Bono 8 no 2, reduza para 2 no 09. Reduzindo 1 no 2. Nove 246, desça para 2500 pés, ajuste no 06, autorizado RNAV. Reporta passando Serra Vitor 366. Para 2500 pés, 2016, autorizado RNAV, vamos reportar passando o 366. Azul 92. Peraí, senhora, que eu esqueci o número. Aqui, 9246. 14024, contact final receive center frequency 126.85, backup 12545. Receive center 126.85, backup 124.45, Air Portugal 024. Passou 366, gol 9044. Gol 9044, chama a torre frequência 11895. 9544. 044, estabilizado no RNAV. Gol 9044, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 9015. 9015, aguardando pista livre, gol 9044. Torre Salvador, boa noite. Voo 1192, ponto de espera pronto. Voo 1192, voa, mantém o ponto de espera. Vai manter, 1192. Oi, Salvador, boa noite, azul 9246, final de 8 milhas. Azul 9246, boa noite, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste na 015. 1015. O 1192 tem condições de decolagem imediata? Afirmo, 1192. 1192, inicialmente ali mantém no zero, confirma manobras. Ali mantém no zero, 1192. Voo no 812, reduza para 1,70 norte, desça para 2500 pés, autorizado R9, reporta no final do procedimento. E reduzindo, reportarei no curso do RNA. 9246, chama a torre frequência 1895. Azul 9246, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1,10 graus, 079. Livre pouso para azul 9246. No 1,92, decolada 01, chame o controle, 1,20, decimal 8, no voo. Controle 208, boa noite, 1,92. Bom, 2 Salvador, boa noite, voo 1192. 192. 192, se mantenha 370, está sob conta para radar. Sobe ao 370, perfil Fuca com 19. Ok, chamar a 19. Na torre? Na escuta. 1812, bom dia, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste na 015. Aguarda. Azul 9246, solo 03, direita 121, décima 1. Direita 121, décima 1, azul 9246. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 1, 1 na 0 grau, 0 meia, 12 nós. Tem livre pouso com 8 ou 9. Oito, 1, 2, sala 05, direita, 1, 2, 1, décima 1. Direita, 2, 1, 1, gol, 1, 8, 1, 2. Estou no 192, chama o centro Recife, em frequência 12685, alterna 12545. 12685-2545, com 1192, boa noite. 434, bom dia, autorizado ANR, decolar pistona 0, vento 110 graus, 09 nós. O 9434, vem para o 241, mexendo o controle, 120, décima 8, morro. 208, pode abrir. O 9434, contato radar, vou para nível 400, após 2000 pés, direto elefa. 2000 elefa, 9434. Salvador, uma boa Gol 1173, posso estar pronto? Gol 1173, voa, autorizado a alinhar e decola a pista na 0, vento 100 graus, 0629. Livre, alinha e decolada no 0, Gol 1173, com licença.